电话。 那他保护你来了吗？ 在呢。 这里有一个空盘子，我挣了2000块钱。 A dem ka ke na me da mi ya isin ku. To ta so mu fi shi bi shi. Amma yau kuma kici ne ya jinji. Ya wo ya mu ko sai mu fi ne sun mu zai ci sai sun ci. Ta mu ne ce ne. Sana bututu tu nida namba, but I'm the me so 5 minutes pay. Actually, mu pay an hour so I was not quite Africa, but one time maybe I come with moto. Sana no jina. Namu sana ya wana, but I let me do me ine njoo kwa. Namu sana okay. Nti, ni make a can. Namu sana masaba. Na me ye in chama din ka ka chore samba na se mu huwa ko yi meeting kwa wa munko ko sana me pele mu hunde mabakan ina ta au pa university na me ye in si matete de what we may meeting be am student mu ko amande en che bu kwe ho a che de ko yi meeting na ala ye in si na sa bibi on the second one na jemi ba na ma bibi le sa ba na jemi nko nti mu bodu mu ba na wasi ni ha na ni aso ye around rounds bi ko nti kai ti ma ya ti ba da ta ma mu kudu ana kana sa wa ye meet ne ye mu bomo wa fu na sa mu bi si ya ya na sa wa it sa hu ye tun ko mun ka na kai da mabar saman ba sanan mu me kai ce hon bu me kai ce hon na saman me ni bi tawa ne mun na maba ne ya fa ya to tajin da tawa da yayi bi ana na ce da ai ce da an fu bu amma so I don't make it sure da an a pay ai in su ne bi ni na na musu da mami yin nan ta na ma shi an baba na fasa me ya an so saman ba ya na ce da mbosho hapo na minyo na masasi vicho nisempe hii kwa hivyo ya na kwa hivyo ya na kwa hivyo ya na mche ufo niyo biyago mgrasho mwini yesu yenu wati kwa hivyo ya na kaya suri nizi nasi amu obwazi kwa hivyo ya na nafafo maa Se eu botar na arte, eu não vou ter um copo, só um copo do chão. Eu quero morrer. Ah, ok. Eu chego frio, eu confio nisso, eu não vou ter. Ne ba di ya. Ne chen wan wo ha wo. Jawa was single, but be in a jab you almost want it. Mɛ ti dɛ wa si dɛ, ɛ busan panyin na, n ye nkojo. nowo wasi kulu ofana asempe nyuma sabade abade na amusuri binyuma ho nzina mesigabe ja makafene de ama kawon kawon ne yanko enfi yanko wa asempe nyuma nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi nzi não eu mal não eu mal que porque eu não tipo eu não eu não eu não eu não me fia lá o Roberto mano não é um casa vai o Roberto mano mano vai então mano me saiu com ele o a ofende o homem ofende o homem não não change o homem o dinheiro ele prende chega aí empiar de zibiala o debo tudo o homem mais forte o homem sai de ali onde o homem sai não é o duro a mamãe bem né disse o moço tudo o homem moço tudo tu é abano o não é o duro de não blá o abre de filho não pá o acho papana moço tudo de não é do cão o que se não o homem se o moço tudo telefone agora tô agora em dia aqui bem em pior metas já podem nem dispensar é um demais ganso é o nome do filme que é demais de hospital de lá é já o que a minha mãe não via o meu telefone science telefone o que tinha de ser na qual foi a bem nada não anda papai não anda não was number wireless phone was number wireless number one number was number wireless one number one number the new all the new no Anna papa butcher no lo fan el brillo no butcher el mai zin no show no bo se se ma mi no no message in the final o mucho se ora ia eu bi papa bi vou pedir a robô de chamar na série e do jeito que tinha então ia bloco de jabi sim nada cocon de novo chama só só mas não fez a last não me entendi o que é isso não Adams está Adams meio meio bravo não mas não é o que olha o meu papo olha não há mais não o cara tinha um pele mas não com a mota o papo passa não há mais não cobra não não não não há mais não há mais mota não há não não cobra não cobra não acha aquele o cobra não acha essa moça não me sei se não há mais dia de musimmu, sesuatu pun nanda wajna yang, apa bercuma, nama mereka mana? Sesuatu kalau yang baik, apa bercuma? Sesuatu kalau si pelanggan nak pelanggan. Ini, apa pelanggan? Nama dia itu ibu dia orang yang ada, apa macam? Nasompe, nama beliau jahin, waktu tunggu mana? Sesuatu baru sahaja. Kuih. Ibu bercuma. Não vou achar só um pouco também Samuel o chefe só se for a tua mãe bem muito muito bem mas a pedro antes antes que o dia cobre na banho o chefe o Samuel Samuel mas o outro também o seu não se tem muito tempo a chegar é nele são como nele se quer o guarda na fase, e guarda na hora certa, guarda tua fase. Dentro de fora fase, não pode ir beber com o guru aí no chão. Guarda na barra, aí a tua bram, o não não fase. A carro ele. No bebê o não, não me pague o número não boa. A mim. Jadi, macam insyukur kau yang mampu ni, some young pan, Mrs. Sifu may say, I don't know, she may come in. So what peace, madam, come, mamma, come, mamma, come, mamma, come, mamma, come, mamma, come, mamma, come, Mutta tempo fun. Mutta kasham tempo bimbo. entah nak mohon se, betul mana dia ni yang memang, memang. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama. Ọ̀tọ̀ ọ̀bọ̀fọ̀ ọ̀chẹ̀bọ̀fọ̀tọ̀ ọ̀rẹ́ yìí, àwọn ọ̀dà ọ̀gbọ̀gbọ̀n. mabuzi no kufuno kacha mda mabuwe ni mabuzi shafuno la ofra mja mwemi ofra mi nola imu kasa ma ofra sa shafuno kushuna mba shafuno gela wakana chambule sima sana umano uye mimi mnyama kwa transpenda ata ya sima sana wakota na uwe ni mwana amina ndisa ya sana asa ina oba gela noho no kacha mbe uye mimi mnyama mwana kwa ni mbaye ina gela okacha na uwe njana mwisho ngula mfamu moto tiye sunsu masama iyo ya chanzo mwenye mbara maana insikia uya mwana kasama mbampana makacha nene na mame isawa sasa niya kwa mado kwa nende nanti niwe mwisho uya kasama sasa nishundi kumalamu na mkaji ubidhane ya na metro miyada kakumpu shube bia saa tumi mtu nsana ke mkuku wa ame mdi hivisi mzi watu hana masai na kutungu nji mshindoda usuhu kwenye hao nye bebo chaka nsama kwa jani batu